CarambaCast está começando mais um querido sensacional CarambaCast, isso maravilhoso CarambaCast da sua semana. É, começando o CarambaCast, digamos, meio no ritmo do frevo, eu não coloquei isso no começo, mas é o tema que iremos falar hoje aqui. Mas antes, vamos apresentar a galera que está aqui conosco hoje. Por favor, Rafa! E aí, galera? Então, folgado aí para essas musiquinhas super felizes, né? Piriri. Não, brincadeira, odeio essas músicas. Agora, quando era moleque, eu adorava festa junina. Que moleque é que não adorava, né? As crianças adoram festa junina, porque tem doce, brincadeiras, e seus amigos estão todos reunidos com um chapéu de palha. Então, as crianças são todas felizes, mas os adultos não gostam muito de festa junina. A não ser pela parte do quentão, né? Mas eu, particularmente, não curto quentão e nem nada disso. E tudo também... Opa, galera, estamos aqui agora num CarambaCast em ritmo, é ritmo de festa junina. E balança o coração. Ritmo é ritmo de festa, oi. Dançando a quadrilha, minha gente, tá bom, chefe. Caralho, falando em dançando, eu fui no concurso Miss DF aqui, tá ligado? Aí, Miss? Fui ver. Porra. Não sou nenhum modelo. Aí, beleza. Tinha a menina da minha cidade aqui, é amiga, né? A Miss. É minha amiga. Aí a gente foi lá prestigiar, pá, tranquilo, né? Aí teve uma abertura lá e elas começaram a dançar tipo o Silvio Santos, saca? Aí eu fui lá e zoa nova lei. Claro que ninguém me escutou, né? Foi uma piada interna. Isso. São pessoas que estavam no máximo a dois bancos de mim. E vamos apresentar aqui também que está aqui conosco hoje pela primeira vez, estreando no caramba aqui como carambeiro, para comentar os nossos temas aqui, quem sabe até os próximos aí, mas é o convidado que irá participar conosco hoje, e quem sabe pelos próximos carambas, por favor, Matheus aqui conosco. Falei, Manolada, beleza? Pois é, vamos falar desse tema aí que eu, como o Rafa falou, eu também odeio festa junina, mas quando você é criança você gosta de tudo, né? Mas hoje você vê, toma consciência dos seus atos, você vê que é uma merda. Mas é isso aí. Isso. Quando você é criança, velho, você acha 10 reais no chão, acho que tá rico, velho. Acho que é dinheiro infinito. Até hoje eu acho que é dinheiro infinito. Assim, cara, acha 10 reais no chão. Antigamente que era legal, velho, porque um micão de 1 quilo, que micão era muito grande. Na época que era isopor, com aromatizante, que é um micão. E sal. Era 1 real, cara. Era rico. 10. A mãe da gente falava, isso é veneno, menino. Minha mãe falava isso sempre, velho. E eu comia, comer micão era a emoção da minha vida. Isso. E vamos então para os nossos comentários antes de iniciarmos o nosso tema de hoje. E o nosso primeiro comentário? Nosso primeiro comentário é do Vitor Henrique Paz, que comentou do cast retrasado sobre jogos de tiro e falou, e aí, pessoal do caramba, então... Halo nunca gostei muito, só jogava mesmo por ser em português BR, não lembro qual versão. Aquilo ajudava bastante. Gears of War é épico, apesar deles terem armaduras enormes, eles são até rápidos. Como todo bom gamer, eu espero Gears of War 3 e o mito Duke Nukem Forever. É isso aí, cara, Duke Nukem Forever, pra chegar. Aí ele também comentou sobre o passado, que foi o dia de chuva, que falou, e aí, pessoal do CarambaCast, beleza? Chuva é uma entidade que pode te salvar ou ferrar com você. E aí, senta que lá vem a história, ele contou... Teve uma vez que eu tive que sair, só que ponto de ônibus era uma jornada da minha casa. Olhei para o céu e falei, bom, vai chover, vou levar o guarda-chuva. Ilusão minha, no primeiro bafo de vento, a merda do guarda-chuva vira do avesso. Depois de ter pego a maior chuva da minha vida, chegando ao ponto de ônibus, a chuva simplesmente para. Mas o ônibus que eu ia pegar joga uma linda onda de esgoto com areia em mim. Pra completar, fiquei o dia inteiro com meu tênis molhado com sensação de pisar em lesmas. Delícia. Aquele... Fiquei com tudo, abração. Pois é, cara, acho que as pessoas deveriam tomar como exemplo aí os comentários. Ah, do Vitor, né? Isso. Os comentários do Vitor, porque ele contou a história, escreveu corretamente, porra, exemplo ainda. Sugeriu o cast ainda pra gente aqui, ó. Muito bom, Vitor. Comentem como o Vitor aí, galera. Isso, ele comentou, contou até a historinha dele também, citou que ele gostou dos casts. Pô, show de bola o comentário. Então, galera, comente igual o Vitor, beleza? Outro comentário aqui também do Rafael Pedroso Rodrigues. Ele falou, e aí, carambeiros? Dia de chuva, eu não consigo pensar em nada. Eu só deito e durmo. Mas fazer o quê? Falou aí, pessoal, nesse dia com certeza devia estar chovendo, porque ele não conseguiu pensar em nada para o comentário e dormiu lá, ouvindo o caramba, digamos assim. Porra, mano, mas tudo bem, né? Vamos começar o cast. Isso. Isso mesmo, então vamos para o nosso tema de hoje. Tema sobre o quê? Sobre o quê? Festa junina, isso mesmo. Vamos falar sobre festa junina e Tuti inicia o nosso cast de hoje. Cara, pra iniciar, vamos combinar que festa junina raramente você vê só uma durante o ano inteiro, digo assim. Porque sempre tem a festa junina, aí a festa julina, agostina, tem gente querendo arriscar uma setembrina. Porra, vai ter festa junina até o final do ano, cara. Festa junina o ano todo, é uma maravilha. É festa junina o ano todo. É, festa. Parece aquelas propagandas de vender eletrodomésticos. Até o mês que vem. Não, e eles nas propagandas eles falam uma queima de estoque, aparece a fogueira da festa junina e tudo mais. Uhum. Uns queima trocadilhos infames. Aí aparece a fogueira. É. Entendeu? Queima de estoque. Isso dura até outubro. Não, o legal é que enquanto tá tendo festa julina, já começa anúncio de Natal. Que é muito maneiro. Os anúncios de Natal começam na metade do ano, cara. É muito foda. Mas. Agora, eu particularmente, quando era criança, eu adorava festa junina, né, velho? Pé de moleque, doce de abóbora, caraca, me amarro no doce de abóbora até hoje. Mas, a festa junina pra mim não tem a menor graça ultimamente, velho. Porque, puta que pariu, velho. Só experiências traumáticas, cara. Lá na roça da minha avó, que é onde a gente costuma mais fazer festas juninas. Porque onde você vai fazer festa junina, isso não é a roça, né? Então você vai pra roça lá, Isso. Eu lembro. Não, já parando por aí. Pra variar, é sempre a mesma música. Eu quero saber. No Natal só toca Jingle Bells e na festa junina só toca essa música aí, que eu não sei de onde vem esse troço aí, que é, sei lá, é frevo essa parada aí, sei lá, que ritmo é esse. É sempre na festa junina, sempre toca a mesma coisa, cara. É incrível. Meu Deus do céu. Isso tá na playlist saco. Lá. Tá na playlist, piriri, pipipiri, traço, festa juninas. Eu acho que o nome dessa música é Festa Junina, do tanto que ela toca na festa junina. Banda Festa Junina, álbum Festa Junina, faixa 1. E se repete 12 vezes. Cristo. Pois é, velho, pula fogueira, ai, ai, ai, né? Porra, que bosta, mano. Ninguém nunca vi a galera pular fogueira, velho. Que sai merda também da sua festa junina se você consegue pular ela, né, velho? É sempre, não, sempre tá merda. Uma vez o moleque foi inventar de pular fogueira, cara, queimou a porra do pé. Se fudeu. Porque tava de chinelo, retardado. Não sei porque é criança. Não, o cara vai de chinelo pra festa junina. A festa junina é lugar onde mais faz frio, velho. Parece que acumula o frio do ano inteiro na festa junina. Porra, total. Aí sempre tem o quentão pra bater o frio, né? Não, o legal de festa junina, cara, é que é o único motivo pra criança beber, cara. Porque, porra, que criança nunca bebeu o quentão na festa junina? Vamos combinar. Eu. Nossa, meu. Sai daqui, cara. Minha mãe não me dava nem refrigerante quando eu era pequeno. Caralho. Pô, mas eu me amarrava em beber um Guaraná Mineiro na festa junina da minha avó, lá da casa da minha avó. Era festa junina sensacional, tinha que ter Guaraná Mineiro. Eu lembro que nessas brincadeirinhas, velho, eu sempre ganhava, né? Porque sempre fazia aquelas brincadeiras, corrida do saco, né? Ovo na colher, aquelas brincadeiras de festa junina. Aí, eu sempre ganhava, velho, de criança, sempre ganhei. Aí... Ultimamente, recentemente, tô ficando meio obeso, sabe? Aí eu, beleza, eu falei assim, não, eu tenho que manter o meu reinado aí, né, velho? Criança sempre ganhei essas paradinhas. Aí o meu primo, ele cresceu, cara. E ele ficou mais forte do que eu. E aí o que aconteceu? Ele ganhou de mim, óbvio. E eu fiquei tirou muito decepcionado, velho. Porque agora que eu sou velho, eu perco, velho. Agora, tem uma coisa que é muito chata na festa junina, que vocês vão concordar, mas não quem participa, mas quem faz. Fazer uma festa junina é a coisa mais chata do mundo, velho. Tipo, fazer bandeirinha. Puta que pariu, velho. Nossa senhora. Fazer bandeirinha é muito chato, cara. Eu lembro uma vez que eu tava no Jardim 2, por aí. Eu tava recortando bandeirinha pra festa junina e tal. Aí eu recortando assim. Aí o moleque olhou. Eu recortando mal concentrado, né? A moleque olhou. Que maneiro que você fez. Você fez ela em ordem. Você fez elas crescendo. Eu, não, cara. Era pra ser do mesmo tamanho. Fiquei muito triste, cara, porque foi aí que eu percebi que eu não sabia cortar bandeirinha de festa junina. Seus dedos ficam todos colando no marbante, puta que pariu, muito chato, velho, muito chato, cara. Tem uma vez que a gente fez, eu nunca esqueci, fez uma festa junina aqui no condomínio, né? O condomínio é fechado, então você pode fazer festa junina na rua, que tá tudo bem. Aí, beleza. fui fazer a festa junina foi em frente à minha casa, né? Já começou por aí, porque a festa junina vai ser em frente à sua casa, então você vai dormir só quando a festa acabar. E aí, o que aconteceu? A gente preparou, fez as barraquinhas, né? Boca da Negra, não sei o que, uma parada toda, fez uma fogueirinha de boa. Não, dava pra pular, mas fez uma fogueira tranquila. E colocou várias mesas e tal. Aí eu, pra zoar, peguei uma folha de papel e dobrei ela e coloquei assim, escrevi reservado de um lado do outro, coloquei na mesa. Aí fui tomar banho de boa, né? E véi, tipo, coloquei na mesa, mas só de zoeira, saca? Só pra brincar, falar, ah, mãe, aqui reservado, sou idiota, né? Mas beleza, quando eu cheguei lá, todas as mesas estavam ocupadas, menos é que eu tinha colocado a parada reservada, cara. Você acredita nisso? Foi, velho, fui lá e sentei. Caralho! Que eu não sou nada escandaloso, né? Que eu falei, nada. Ô mãe, olha aqui, ó! Funcionou! Já é truque agora, cara. É, muito foda. Agora também, coisa ruim de festa junina. Não tem gente bonita em festa junina, porque as pessoas se esforçam pra ficar feias. Isso aqui. As pessoas se maquiam. Maquiam. Aquela sua amiga muito bonita que você estava tentando pegar ela. Ela faz de tudo pra você não pegar ela na festa junina, porque ela vai se maquiar de uma maneira mais feia que existe. Vai colocar um dente preto, muito charmoso isso, e vai colocar sarnas na cara dela. Vai ficar. Ela vai. Homem coloca bigode, mulher coloca sarna. Por quê, cara? Bigode fake, velho. Quem nunca fez um bigode fake se mata, velho. Isso, com lápis de olho. Diversão, velho. Era roubar o lápis de olho da minha mãe e fazer um bigode fake, velho. Agora, eu não quero mais ter bigode, porque é insuportável ter que ficar rapando isso aqui quase todo dia, velho. E sem contar as Maria Chiquinhas também, que não é nada agradável. Mas enfim. Que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Mas ultimamente tá bem diferente, né? A festa junina. A galera só bota uma blusa xadrez, uma de cowboy, calça jeans e amarra rabo de cavalo. As meninas, elas estão ficando feias, elas são muito felizes. Não, mas só as mais velhas, as crianças continuam a mesma coisa. É, porque as pessoas mais velhas agora vão pra festa junina pra pegar todo mundo. É. O povo não quer nem saber. Foda-se pra onde foi, o povo tem que pegar. Eu fui na festa junina aqui de uma universidade aqui de Brasília, aí de repente, tava lá trocando lá um forrozinho, de repente, pá, mostrar essa plena, eita porra! Caralho, realizou! Quem não lembra, velho? Não se mantém mais os bons costumes. Eu falei bem assim, ó, que a festa junina de jovem tinha que ser, em vez de ser pula fogueira, tinha que ser pula fogueira. Eu falei isso nos casts passados aí, a galera que escutou, velho, lembra? E eu fui na festa e aconteceu desse jeito, velho. Só que, tipo, é muito chato, né? Porque na festa junina eles fazem de tudo pra ser um pé no saco. Tipo, você só pode comprar nas barraquinhas se você tiver ficha pra comprar nas barraquinhas. É. Nossa, velho, pior coisa que vi. Vamos pegar a fila da barraquinha e a fila pra comprar na barraquinha. É chato, muito chato isso. Saco. Outra coisa chata também são, além de pegar uma fila pra pegar outra fila, ou essas todas as coisas de festa junina, são os fogos de artifício que você usa durante todo o ano. Você usa na festa junina, isso. Você aproveita isso para usar no ano novo, para jogos da seleção, jogos do Flamengo. Fogos de artifício na festa junina é muito chato, cara. Principalmente com pirralhos, que compram esses tracks, agora não é mais tracks, são rojões que vendem agora, uma coisa muito legal. Bomba caseira. Aquelas bombinhas que derruba a parede. Na minha época não era assim. Você coloca dentro da latinha e ela te explode, né, velho? Na minha época era estalinhos, você ficava pá, não incomodava ninguém. Agora falhava, às vezes falhava, seribia atômica. Agora o cara acende uma bomba que falta pouco é derrubar a sua casa, cara. Porra, não, tá cada vez mais bom. Eu pois é, as crianças agora. Porque na verdade é festa de São João, né? Aí tem muitas coisas que. Tem uma bandeira lá, né? Faz uma oração, porque é muito comum também acontecer isso. E aí vão pra aquelas brincadeirinhas, né? Que é a pesca, se você pescar, você tem direito a não sei o quê. Tem umas que já são mais atuais, aquelas que tem a armadinhazinha de rolha, se você acertar nos coisa tal, você tem direito a um urso, não. Você nunca vai acertar. Não, e tem outros também dessas arminhas também, que você, por exemplo, tem lá os prêmios. Você acertando um prêmio e derrubar ele, você fica com o prêmio. Olha os prêmios que você tem direito a ganhar. Cigarro e biscoito do Fofão. Nossa, tudo que eu queria. Eu me amarrava no biscoito do Fofão, cara. Era muito ruim. Era muito bom, né? Uma vez eu. Era Fofão. É Fofão. Ah, era Fofão, né? O biscoito. Uma vez eu dei 3 tiros no negócio, acertei 3 prêmios, ganhei 3 cigarros. Eu não fumo, só pra deixar. Já, então. Já começando a fumar desde cedo. Só... A parada do Velho Oeste é sinistra, mano. Aparece. Porque tanto representar um Velho Oeste que já tá dando fumo pras crianças, velho. Só pra deixar bem claro. O pai tá lá com 3 fumos na boca e o pai fala: que porra é essa, moleque? Pai, pai, eu atirei e ganhei. Quê? Isso, mas só pra porra. Deixar bem claro, eu não fumo, tá? Ultimamente não mudou muito, né? Só que as pessoas dão tiro de verdade pra conseguir drogas. É. Caraca, hein? Nossa! Foi profundo, velho. Uau! Vai pro Jornal Nacional essa, hein? William Bonner vai quebar. É de show de pai. Aí, porra. Não, eu tenho um trauma de festa junina, porque eu lembro de uma que eu fui num colégio que eu estudava, isso tipo terceira série. Que eu tava lá na festa junina, de boa, né? Pulando fogueira, iaia. Eu tava lá, né? De boa. Aí do nada. Chega uma garota pra mim e fala assim, ó, falaram que tá tendo ameaça de bomba aqui no colégio. Ah, eu, como assim? Não, tão falando que vai ter uma... Vão explodir uma bomba aqui. Ligaram pro colégio e falaram que vai explodir. Do nada, tava todo mundo em desespero. E, porra, eu só queria bater tazo, eu só queria, porra, fazer tudo, mas não tava dando. E aí, caralho, eu tava lá na barraca assim, aí minha mãe chegou, vamos. Falaram que vão explodir uma bomba. Eu, tá bom, mãe, muito que vão explodir uma bomba. Vamos. Tá bom, mãe. A gente saiu, chegou em casa, era alarme falso. E aí? Aí agora eu nunca mais consigo ir numa festa junina sem pensar que vão ameaçar que vão explodir uma bomba. E na verdade vão explodir um estalinho, né? Não consegue mais ir numa festa junina sem chorar. Sem chorar. Porra, cara, era muito foda. Véi, agora tem uma parada da festa junina também que irrita pra caralho. É quadrilha, né, véi? Quem Nossa. É que gosta? Porque tem gente que gosta da porra da quadrilha. Eu não vejo graça daquela parada, véi. Qual é a graça de você dançar lá, feito um maluco lá? É, olha a cobra, a ponte quebrou. Até aí tudo bem que faz sentido, mas tem umas olha paradas chuva. Que não faz, velho. Tipo, passa a manteiga no biju. Passa a manteiga no biju, cara. Eu sei que é nova pra vocês, mas acontece, velho. A galera fala, aí, agora passa a manteiga no biju. Aí começa a suruba no meio da dança. Não, passa a manteiga no biju, ponte, ponte, ponte. Não, não é... Aí passa a manteiga no biju. Não é isso. Mas, tipo, tem umas paradas muito tensas, velho, que, sei lá, tipo balão. Ou você é aquele balão muito louco lá, que cai, que tem fogo dentro. Que cai, explode os postes. Achar, que explode os postes e você tem que achar o balão. A missão é o balão cair e você acha. Só, sem morrer. Assim. Cara, falando em balão, isso não é só em festa junina. Mas em todo tipo de festa, eles sempre enchem aquele balão gigante, colocam um monte de palhinha dentro. Aí bota no teto, explode, as crianças começam a se bater porque as balinhas caíram no chão. Porra, já que 90% é farinha, né? 90% é farinha e 10% é balinha. E as balinhas são aquelas de 3 centavos verdes de vidro. Ou então aquelas sensacionais que vêm no papel crepom. Aquelas são legais. Eu gosto. Balinha de coco. Claro, balinha de coco. Puta, eu adoro balinha de coco. Caralho, é muito bom. Bala de coco no papel crepom. Caralho, bala de coco é muito bom. Que é isso, velho? Eu acho que eu tomei uma cotovelada no pescoço com uma dessas de bala estourada. Caralho, velho. Tomou uma cotovelada. Caralho, eu fui correndo atrás da bala, o moleque chegou, pum, deu uma cotovelada. Caralho, velho. Eu fui de UTI. Sabe aqueles caras que vem correndo assim, ele mira o pescoço assim, ó. Aí o cara bate no braço do cara assim, cai deitado no chão. Tá, logo, porra, eu voltei, mano. Assim, e o chute bateu assim na cara? Tipo, cinema, deu um mortal mesmo. Carpado e caiu no chão. Caralho. Deu um mortal, cara. A galerinha lá do Rio de Janeiro é má, não, era, né? Isso foi em Brasília. E nessa tinha bala de caramelo no balão. Eu adoro bala. Ah, então foi por isso. Aí correndo, cara, eu vi a bala de caramelo. Caralho, eu tenho que pegar. Pum, tomei uma. Imagina se você coloca aquela. Imagina se você coloca uma barra de chocolate, velho. O negócio vai ficar. O nego vai pegar é pedra, velho. O nego ia com um taco de beisebol pegar um negócio. Matando as criancinhas. Não, porque eu tenho vontade de fazer aquelas paradinhas dos Estados Unidos, né? Que bate na coisa. Beisebol pra sair os dois. Pichorra? Não, pinhata. Acho que na verdade isso é do México. É do México. É, eu nunca brinquei disso, velho. Deve ser muito divertido. Deve, cara. Deve ser muito divertido. Mas porra, o cara retardado vai tentar acertar de olho vendado, acerta a tua cara. Vai que é divertido. É só você ficar longe, chegar na voadora quando for pra pegar os docinhos. Né? Porra, cara, agora cada cast que eu vejo, minha infância foi mais sofrida, eu apanhava cada vez mais, cara. Tô ficando muito triste com essa conclusão. Mas e outra coisa que você pode perceber? Já percebeu que, tipo, pelo menos 60% das pessoas que fica pra pegar os doces quando estoura o balão são adultos? São adultos, cara. Puta que pariu. As crianças são cada vez menos pra pegar o doce. É, daqui a... as crianças pegam mais cigarro e os adultos pegam mais os adultos pegam mais balinha de caramelo. Aí você chega e questiona. Cara, olha o seu tamanho, porque você tá pegando doce? Não, é pro meu filho. É. Porra nenhuma, velho. Meu filho tá o cara com a camisa cheia de doce comendo lá, escondido. Deixa pras crianças. Eu tenho um tio que é desse jeito. E o foda, ó, a gente chama ele de Renatinho. Só que eu acho que ele tem no mínimo 3 metros. E acho que, tipo, juntando as duas mãos dele, dá aquele negócio do... dá quase uma bacia. É, tá lá no alto, junta as duas mãos e cai tudo dentro da mão dele. As crianças tentam começar a escalar o Renatinho, né? É, o Renatinho, tirando. Tem o Renatinho falando, é caramelo! Total, cara. E o pior é que ele tem um filho, só que, tipo, ele deve dar umas duas balinhas pra ele. Aí a criança fica lá chorando e ele comendo o resto. Criança lá com o osso, com as costelas aparecendo. Ele, não. Que é isso? Véi, eu lembro uma vez que meu pai foi tentar tirar uma foto da fogueira e queimou a câmera do celular, velho. Nossa! Pô, ele queria uma foto em HD mesmo. Mais engraçado, mas aí. A única coisa que ele conseguiu, véi, foi queimar a câmera do celular dele. Foi muito engraçado, velho. Porque, véi, é engraçado, porque faz um frio, frio da puta, frio de festa junina, cara. Mas, quando você chega perto da fogueira, seu rosto começa a queimar. Então não tem ou é quente, muito quente, ou é frio, porque não tem como, velho. Ah, eu vou ficar um pouquinho aqui perto da fogueira pra aquecer. Isso é sério, velho. Só se fizer uma fogueirinha muito broxa, velho. Mas eu foi que nem eu falei, se eu fizer essa janeira, tiver uma fogueirinha de acampamento, para. Porra. Não, e tava lembrando também, festa junina de criança, no colégio, que você fica torcendo pra ser par da garota que você gosta. E no final você acaba pegando aquela que tem uma pinta bem em cima da bem assim na maçã do rosto, tá ligado? Pertinho do nariz, pertinho do olho. Caralho. Mas, véi, mas tem uma coisa que também que é muito irritante, que é o casamento, né? Pô, o casamento. Nossa, demais, demais. Vai capturar o cara lá, porque ele... que o pai é filho da puta. E aí a mãe fala, não mata ele, paizão. Ah, não. É uma bagunça assim. Só que agora eles estão reeditando essas paradas. Aí agora entra o bandido também. Não, agora tem vários. Aí agora o cara não quer casar porque é filho viado, tá ligado? Tipo, uma parada assim. Nossa. É o mundo de hoje em dia, minha gente. Agora o homossexualismo tá chegando na festa junina. Vai ter o Miss Mister Hétero, Miss Mister Homo. Homo. Miss Mister Trans. Não, eu lembro, né, velho, uma vez que eles resolveram distribuir faixas, nomeando cada pessoa lá da minha família. Dava cada nome pra uma pessoa. Ó, meu pai foi o Mr. Músculos. Nossa. E ele palhava muito, ele era muito forte, então ele foi o Mr. Músculos. Aí, tipo, tinha umas várias engraçadas. Tipo, minha mãe, porque ela tem um risadona, foi o Miss Escândalo, saca? Tipo, umas palavras. E isso sempre gera algumas intrigas também. É. Tipo, você faz brincando, mas algumas pessoas levam a sério isso. Claro, porque festa sem intriga não é festa. É. Aí na hora que chegou lá na minha hora, eu falei, caraca, velho, tipo, todos estavam sendo super legais, né, velho? Tipo, caraca, maluco, isso vai ser, tipo, super legal. Qual vai ser o meu, de repente, o Rafael? Garoto esperto. Não. Ok. O quê? O Rafa que fez as faixas. Que graça. Garoto esperto. Legal. Por isso que eles botavam pra fazer a fogueira lá. Porque os tios conseguem induzir as crianças a falar bem assim. Tem uma coisa muito legal pra você, sabe o quê? O quê? Pegar madeira pra gente fazer fogueira, vai lá. É tipo desse jeito, velho. Eu sempre fazia a parada da fogueira, velho. Porque, tipo, eu sempre fui um dos primos mais velhos que mais participavam. E os outros mais velhos, tipo, eram broxados e gostavam de mexer no computador. E já eu, tipo, gosto muito de tipo, jogar bolas, as coisas, então eu sou bastante participativo lá. E, tipo, bota pra fazer a fogueira, velho. Tipo, a fogueira de 30 milhões de metros lá, velho, é foda. Festa junina é uma bosta, né, velho? Também tem a cartinha do amor, né? Nossa. Não, o Correio Elegante. Correio Elegante. Puta que pariu. Caralho, o Correio Elegante é a coisa mais bostona. Sempre tem um troll. sempre tem um amigo troll que manda pra você. E aí você fica, porra, quem será que é essa garota? E o nego chega rindo, caralho, era eu, cara, porra. Vai... Nossa, que filho da puta, gasta dinheiro só pra te trollar, é um filho da puta. É. Eu lembro que no terceiro ano, não, no segundo ano, eu recebi 3 correios elegantes. Aí, um correio elegante, não soube de quem é, e os outros 2 foi de uma menina lá. Aí meu colega chegou, aí tava escrito desse no correio elegante lá, nunca nem vi a menina. Porque eu preciso do seu sorriso para o meu dia, de parada super exagerada. A porra! Minha mãe ia dizer, saca? Aí eu falei, gatinha, eita porra, moleque, sou. Aí, porra! Isso foi na casa do Tuti? Foi na minha casa. Você... Ah, porque eu ia dizer que é tiro. É ritmo de festa, né, meu amigo? Olha, eu não vou editar isso pra vocês verem como em época de São João aparece fogos mesmo. Aí, o que eu tava falando? Tá vendo? Você me traiu. E olha que ainda tá longe. Mineira, gatinha, não sei o que lá. Isso, eu falei, uma gatinha, um moleque, eu recebi um correio elegante, velho. Só pode ser uma gatinha, né? Tolo, ingênuo. Aí, beleza. Aí meu colega falou, olha aí o Rafael. É a colega minha lá da sala lá, pô. Tá fenzona de você. E aí, o que você acha? Eu falei, porra, moleque, é não, mas aí, ele apresenta aí, cadê? Aí de repente veio uma guria mó andando lá assim. Aí tinha 2 bonitinhas e lá do meio, mó tipo. Oh, meu Deus, coitado. Aí, beleza, né? E caramba, eu... cast superando a superficialidade. É, aí, eu falei assim, e aí, qual das duas aí? A do meio. Aí, porra. Aí eu... Chega, veio aquele grito lá e a menina chegou em mim e falou, tipo, oi. Aí eu falei, e aí, tudo bem? Aí ela, tudo, você? Eu falei, ah, você... Ela falou, ah, você tá estudando aí? Eu falei, sabe o que é? Eu tenho que fazer uma parada ali rapidão pra minha sala. E eu já vou. Tipo daqueles radicais, né? A menina chegou, mas tá acontecendo alguma coisa ali. Sabe o que que é? É que eu sou gay. Eu não queria falar, mas eu sou gay. Ó, dá licença, eu ela vou ali pro meu macho. Velho, o ano todo, velho. Eu tive que ficar, velho, com 7 milhões de gurias, velho. Na frente dela. Brincadeira, foi só uma. Na frente dela pra ela parar de perseguir, velho. Mas não dava, velho. Porra, velho. Desculpa, velho, mas... Tive que ficar com 7 milhões de gurias. Parabéns aí, herpes bucal, hein? Nada contra as gurias feias. Mas é porque ela era insuportável, cara. Eu dei um zigue nela, ela não percebeu. Vai que ela só era feia na festa junina e você não percebeu. É, cara. Eu tô realmente precisando de um fundo de garrafa! Agora perdemos nossos ouvintes que usam fundo de garrafa. Muito bonito. Eu uso fundo de garrafa. Pois é, velho, mas é muito tenso. Igual aquela prisãozinha do amor lá, eu tinha um medo de me botarem lá, o viado mandar me prender, tá ligado? Porra, mas caralho, sacanagem também. Sacanagem? Prender homem com homem é mal. Não, meu amigo. Nossa, cara, só tem nego babaca na festa dos meninos. Um manda cartinha, aí sempre tem um amigo que manda a garota feia pedir pra te prender, cara. Sempre. É perigoso, é perigoso demais. Festa do Junino é perigo puro, cara. A minha já teve ameaça de bomba e isso foi um dos menores perigos. Agora, eu não gosto de nada, velho. Não gosto de canjica, eu não gosto de arroz doce. Paçoca? Não, paçoca. Porra, eu adoro paçoca, moleque. Não, peraí, quem não gosta de paçoca, cara? Caralho, moleque, eu adoro paçoca. Eu tenho até fama de menino paçoca no meu colégio antigo. Paçoqueiro. Paçoqueiro. Mano, eu adoro paçoca, caralho, paçoca é muito... Mano, é foda, porque as comidas mais simples do universo, elas estão reunidas lá na festa junina. Coisas que você come no dia a dia, velho. Pipoca, paçoca, cachorro quente, o que mais? Só, velho, arroz doce e canjica, quando eu estudava na escola, era o que mais tinha, velho. Era arroz doce, canjica, tinha até cachorro quente às vezes, galinhada também tinha. É, eu estava em escola pública, mas o lanche da escola pública é o melhor do universo, velho. É o melhor, velho, sem dúvida. Muito bom, cara. Galinhada eu sempre tinha que comer umas 3 vezes, velho. Tá, é sério. Passava mal, mas comia, velho. Porra, meu colégio é só... Tem empadão todo gelado, caralho. Dá dó. Legal que hoje em dia, né, festa junina... Não, legal que em junho agora, você vê muito mais pessoas... Agora não é só em junho que você vê pessoas usando camisa de xadrez, né? Agora é qualquer dia. É popular, né, velho? Porque na época lá, era, antigamente era só a festa junina que você usava, era blusa xadrez. Agora, todo mundo tá... Mas as blusas xadrez de antigamente também, velho. Era arrementada, rasgada, eram mais rústicas. Era o mais rústico. Hoje em dia os hipsters querem uma camisa de xadrez mais chique, mais formal. De pra marca. Pra poder ir no Starbucks, né? Fazer o seu trabalho, né? Porra, mas festa junina marcou minha vida aqui, é porra. E todo mundo... Agora a maioria das pessoas reúnem pra fazer festa junina e, tipo, tem aquela parte... mais típica, né, das bandas, da quadrilha, mas passou da meia-noite e começa a música eletrônica, e as pessoas não estão mais jeca, não existe, só quando é de família, agora quando é de família, aí sim, aquele vestidinho da mulher que ela usa, que é todo florido, oh, coisa bonita, o que mais? Brincadeiras? Pau de sebo e outras coisas? Nossa, pau de sebo, meu Deus. De onde surgiu esse nome, mas enfim, me poupe. Não, é impossível. Ninguém, não tem nenhum escalador ali. Não tem como. Eu nunca vi. Não, assim, já, eu sei que tem pessoas que conseguem. Mas mesmo assim, véi. É a coisa mais inútil do Brasil, véi. Você chega lá no paletão lá, escala, se fode todo. Se fode. Pra pegar R$2 em cima do negócio. Se fode no tal de sempre, é foda, né, véi? Rasga sua camiseta, é uma coisa sensacional pra você ganhar R$2. É, velho, pô, mano, ah, não, é muito inútil, velho, muito inútil. Agora, tem umas paradinhas também na escola que, quando você é criança, você é muito imbecil, que você, se fosse hoje, você não faria. Vender rifa. Isso, quando a gente era menor, a gente vendia rifa sem receber nada em troca, cara. Você já percebeu que a gente era revendedor das coisas pra escola e a gente não ganhava nada? Era tipo a gente um trabalho escravo. E a gente vendia, tipo, desesperadamente, queria a todo custo, tipo, ia na casa de parente que não via há 1 milhão de anos, pedir pra comprar rifa pra escola. Às vezes se ficar faltando nada algum. É, às vezes se ficar faltando, você pedia pro seu pai comprar só pra você terminar de vender as suas rifas, pra você chegar e falar que vendeu, velho. Isso é trabalho infantil, maluco. Verdade. Tipo naquela época. E essas rifas de escola, é tudo combinado, certeza. Porque, tipo, quando as pessoas ganham, é alguém, tipo, de fora da escola, que eu tenho certeza que é contratado. Ou é filho do coordenador. É, porque você nunca chega assim pra um amigo seu e um amigo seu vai e fala, cara, eu ganhei uma bicicleta no sorteio da rifa aqui da festa junina. Pô, cara, parabéns. Não tem isso, é tudo combinado. Você nunca vai achar um amigo seu falando que ganhou alguma coisa em sorteio de rifa. Sorteio, ninguém. Eu nunca vou ganhar uma parada dessa, tenho certeza, absoluta, porque eu nunca vou ganhar. Eu posso comprar 325 coisas, eu nunca vou ganhar. Agora, tá tendo uma rifa da festa junina do Brasil Central, que é... Aí eu comprei uma rifa, vale um iPad. A rifa agora é 5 conto. Na minha época era R$1,50. Era R$1. R$5 de rifa, maluco. Beleza. Uma rifa só, né? Aí eu falei bem assim, peraí. Fui perguntar pra menina que estava vendendo a rifa, né? Presta atenção como a sociedade está desenvolvendo. Peraí, mas você tá vendendo a rifa? O que você vai ganhar vendendo a rifa, ela? Não, é porque quem vender mais rifas vai ganhar R$100. Eu, puta que pariu, na minha época não era isso não, velho. Você vende, se você não vender, falou. Não, naquela, era um problema seu. Na época rolava sua dignidade. Se você chegava na sala, seu amigo, eu vendi 10 rifas, você vendeu 4. Eu não vendi nenhum. Aí você ficava humilhado, aí você continuava querendo vender mais rifas. Aí depois que o garoto ficou mais inteligente, a professora falou, não, se você vender as rifas, você ganha um ponto na minha matéria. É, e tem gente que fala que o mundo evolui, né, velho? É, porque antes era só se batar, você chegar e falar, eu quero vender rifa! Vinha aquela multidão de criança pra cima da diretora. Agora, quem quer vender rifa? Vou dar um ponto. Aí vai todo mundo. É, vou dar 3 pontos. Aí a galera já tá animando já. Agora então, a galera toda em cima da tia. E não é da escola. A galera não tá nem ligando pra pontos tanto mais assim. Agora apelaram pro dinheiro agora. R$100 pra vender a rifa. Ah, festa junina é uma coisa muito broxante na vida da pessoa. Churrasquinho também, né? Tem que ter churrasquinho, né? Claro, senão não é festa junina. Óbvio que não. Mas a festa junina é uma parada tensa pra mim, porque eu tenho muitos traumas de infância. Que é o seguinte, eu nasci no dia de São João. Então, os meus primeiros 3 aniversários foram de tema de festa junina, tipo, na beira da fogueira. Eu acho que eu tenho foto aqui em casa. Na beira da fogueira. Com um chapéuzinho de palha, no colo da minha mãe, com a camiseta xadrez, roupa remendada. Isso, acho que foram os meus 3 primeiros aniversários, foram assim. Velho, era horrível. Eu acho que eu peguei nojo de festa junina por causa disso. Isso tirando as vezes que eu caí dentro de fogueira. Que isso, Não, sério, tipo, numa festa junina da casa de um amigo do meu pai. Aí, tipo, tava. Só que, tipo, tinha a fogueira principal, cabulosona gigante. E, tipo, uns moleques. Tá ligado aqueles moleques atentados? Aí fizeram uma fogueira assim do lado, uma fogueirinha baixa. Aí eu, como tava no meio, claro, aí a gente ficava pulando. Aí só que tipo, teve uma hora que eu fui pular a fogueira e um menino do outro lado foi pular também. E a gente bateu. Caralho, velho! E eu caí com um braço em cima da fogueira. E minha blusa de frio começou a pegar fogo. Minha mãe quase me matou. O fogo. Porra. Ela quase te matou tentando apagar o fogo. É. Mas quando é assim, eu nem preocupo com fogo, cara. Porque... me matou, aí tá lá sua mãe batendo lá no teu braço, apagar o fogo lá, batendo em você. O fogo já apagou, tá continuando batendo. Ô, a senhora já apagou o fogo. Tá, puta puta. É, mano, é nesse estilo. Ai, cara, eu lembro que eu ficava preocupado se minha blusa não tinha remédio suficiente. Mas mãe, se eu não arrumar uma blusa xadrez até lá, por quê? É sério, eu ficava preocupadaço, grilava. Adorava a festa de menina, velho, como eu era idiota. Mas você corria atrás de blusas pra fazer remendos. A do Matheus não, já foi queimada, já tem um remendo próprio dela já. Esfarrapada. Assim no Matheus. Saindo com o braço, correndo assim, ó, abanando o braço, assim, todo mundo pensando que é, viva São João. Ai. Bom, logo mais, é isso. Então vamos terminando, claro, o caramba aqui, isso, chegando à conclusão de que você só vai pra festa junina pra comer, literalmente. É verdade. Mas enfim. Comer alguma coisa. Alguma coisa você vai comer. Não sei se é comida, enfim. Você vai pra festa junina fazer uma coisa lá. Mas vamos para as nossas conclusões, por favor, Rafa! Pois é, galera. Poxa, saudade de quando eu gostava de festa junina. E eu sempre também era obrigado a dançar a festa junina, porque sempre contava ponto na escola, né, velho? É. Sempre conta. Se você não dançar, você perde. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ter a sua barraquinha. A barraquinha, faz a gincana. Ah, não, muito chato, né, velho? Porque festa junina sempre é acompanhada de gincana nas escolas, né? Uhum. Porque na festa junina, eles vão lá e... Ah, e eles sempre falam assim, aí vocês vão concordar. Você tem que levar um monte de comida, sempre. Você tem que levar, tipo, 30 quilos de carne num dia. E no dia da festa junina, você não vê nem um terço das comidas que estavam lá, né? Nego, as comidas que você levava, as coisas que você levam pra gincana, porque esse explora ao máximo a escola, meu amigo. E você fora que você... Você leva a comida pra, pra vender na festa junina, a comida que você levou, você vai comprar de volta depois. Exato, você leva pra comprar e mesmo assim não tem nenhum terço das comidas que tem lá. E aí vai fazer o sorteio da rifa e ainda falar quem ganhou a porra da gincana, que tem aquelas brincadeiras mais inúteis do universo, né? Ainda mais os nomes da galera lá, é tipo... como é que fala? Cromossomos loucos, caralho, são os... Nossa! Até cubanos. Até cubanos, nossa. Até cubanos é tempo. Porra, são menores. Que... Ah, velho, tinha uns lá cabulosos. Muito engraçados, velho. Porra. Sempre tem que ter, né, velho? A gincana é mítica. Isso. Tute! Pô, galera, ultimamente eu tenho percebido agora que eu tenho Alzheimer, acho que foi nos espancamentos de infância que eu tive. Que horror. E... pau de sebo caindo, né? É, foi de tanto cair do pau de sebo. Porra, é muito triste, cara, mas agora eu fiquei com uma certa vontade de ir pra festa junina, não pro pau de sebo, mas porque tem muita coisa boa e muita comida, cara. Ainda então... bem, cara. Se você falasse bem assim, pô, galera, fique com a vontade de escalar um pau de sebo, eu ia ficar assustado. Escalar o pau de sebo aos 15 anos já é muita apelação. Onde esse mundo vai parar? Né? Mas é isso aí, galera. Então eu espero que vocês curtam muito esse cast, porque foi muito divertido pra mim, até eu perceber que eu tenho Alzheimer. Percebam o Alzheimer do Tuti na história final desse cast. Mas enfim... E Matheus também... Bom, foi legal porque, tipo, festa junina, por mais que eu não goste, é legal, né? Porque é um momento que, se você não encontrar com a família, você encontra com os amigos. E principalmente quando você é criança. Porque quando você é criança, tudo fica melhor, tudo fica mais gostoso de se viver. Véi, quando você é criança, você brinca com a sua mão, velho. É, fora a comida, cara. Quando você é criança, você fala línguas estranhas, você tem amigo imaginário. Pra criança, tudo é legal, velho. Criança fora sempre... a comida de festa junina, que todo mundo se esbalda e come até passar mal. É. Mas é, agora até deu uma certa vontade de ir pra festa junina. Não deu? Mas esse, daqui pro final do ano ainda vai ter muita, certeza. Isso. É. Em dezembro eu vou pra uma festa junina aí, galera. Valeu? Festa dezembrina. Dezembrina. Imagina. Você vai retratar o seu Alzheimer. Mas enfim, galera, vamos terminando o Caramba Cast por aqui. E eu? Tô zoando. Essa... Enfim, vamos terminando o Caramba Cast por aqui, galera. Não se esqueça de comentar, igual a galera comentou aí, dizendo o que gostou, o que faltou, enfim, deu até contar até uma historinha aí. Faça como ele também, comente desse jeito, clica aí na caixinha de comentários. Divulgue no Twitter, no Orkut e outras redes sociais por aí. Não se esqueça também de participar da promoção da Game Company aqui, beleza? Pra você concorrer ao PSP, tranquilo? PSP 3010 lá. E outros jogos, chaveiro e outras coisas lá. Clique lá, participa da promoção. E aguarde também que tá vindo promoção do Caramba Cast. E aguarde, aguarde. Beleza? Caramba Cast terminando por aqui, galera. Hasta la vista. Fui! Pô, a gente esqueceu também de comentar do clássico pau de sebo, né, minha gente? A gente comentou, Tati. É isso aí, minha gente. A gente esqueceu de comentar do Alzheimer também. Sebo, cara. Mas a gente comentou, cara. Hoje? Hoje, agora. A gente esqueceu de comentar o Alzheimer. Sério, cara? Sério. Eu juro que eu não lembro, cara. A gente fala assim, ó. Também a galera que se pode, não pode ser, entendeu? Eu não tô lembrando, cara. Que isso? Tipo, você lembra o seu nome? Não, meu nome eu lembro, cara. Newton Luiz de Almeida Neto. Deu uma gaguejada aí no final, hein? Deu uma gaguejada aí no final. Neto. Ai, caralho. Sério, cara. Sério, eu acho que eu tô com Alzheimer, cara. Socorro. Tem 15 anos, cala a boca! Caralho, socorro. Esse é o Caramba Cast 63, né? Não, é o 2. Caralho!